Prefácio, de Lucíola. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Lucíola, de José de Alencar. Ao autor. Reuni as suas cartas e fiz um livro. Eis o destino que lhes dou. Quanto ao título, não me foi difícil achar. O nome da moça, cujo perfil o senhor desenhou com tanto esmero, lembrou-me o nome de um inseto. Lucíola é o lampiro noturno, que brilha de uma luz tão viva no meio da treva e à beira dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que, no abismo da perdição, conserva a pureza d'alma? Deixe que raivem os moralistas. A sua história não tem pretensões a vestal. É musa cristã. Vai trilhando o pó com os olhos no céu. Podem as urzes do caminho dilacerar-lhe a roupagem. Veste-a a virtude. Demais, se o livro cair nas mãos de alguma das poucas mulheres que leem nesse país, ela verá estátuas e quadros de mitologia. Aqui não falta nem o véu da graça, nem a folha da figueira, símbolos do pudor no Olimpo e no paraíso terrestre. Novembro de 1861. G.M. Fim do prefácio.